Salvador, boa tarde. Boa noite, tá 3520, passando na 70 para 150. 3520, boa noite. Autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1020. 3000, 1020, 3520, pode voar na proa de ITAP? Autorizado, voa ITAP. ITAP, 3520, obrigado. Cinco, desça para 2000, autorizado de LSXG, reporte localizador. 2000, livre de LSXG, reporte no LOC 3520. noite no meia, cruzando 210. Dois mil pés, bom 86 na Projeto TAP, chegada a Mare. TAP, Mare, está 2000, 8 mil. PA do 3520, reporte estabilizado. Estabilizou o visual 3520. 3520, complete a aproximação, torre 186. 186, bom dia. Comandador, bom dia, 3520, passando ali a Serra, baixou e travou. Essa 3520, avistado, tráfego, livre o pouso, na 10, vento 180 graus, 089, a pista encontra-se molhada, o tá 3520. Gente, livre pouso, 3520. Tá 3520 no solo aos 40, tá livre o táxi, Alfa e Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, copiado. O 520 é só pra informar a torre que a pista tá. Só tá úmida, você não tá mais molhada não. Ok, obrigado pela informação, então 3520. Nada. localizador com no 8-6. 8-6, complete aproximação, chame torre 18-6. 8-6, obrigado. Gol 1-8-6, chame torre 1-8-6. 18-6, gol 1-8-6. Gol 1-8-6, tá uma, 2 milhas do Inter Serra, baixada e travada. Gente, gol 1-8-6, continue na aproximação, aguarda autorização de pouso. A pista encontra-se úmida, o ajuste é no 020. Gente, guardando autorização, gol 1-8-6. Em livre pouso, 1-8-6? Afirmo, gol no 8-6, gol no 8-6, tá livre o pouso. Na 1-0, vento 1-9-0 graus, 0-6-12-9. Gente, livre pouso, gol no 8-6. No 8-6 no solo aos 4-9, tá livre o táxi, Alfa Juliette, Gate 5. Alfa Juliette pro Gate 5, gol no 8-6.